Sou o Gol 1763 ou Gol 1761? Não, 763 está chamando agora, senhor. Não sei quem chamou antes, não. 763, informação X-ray, autorização Guarulhos. X-ray, confere, Guarulhos. Já temos aprovado 360. Um minuto para cópia, por gentileza. Altímetro 1013 agora, sim? Vai dar. Na escuta 4? Para a próxima cota. Gol 763, aprovado Guarulhos, o nível de voo 360, via posição bridge, upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após Prive, e o restante conforme rota do plano de voo. Ao decolar, pistão zero, manterá reto até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após a curva pela direita, o perfil de subida é da El Leda, após Leda direta, posição bridge. Controle 1-1-9, décima 8, torre 1-1-8, décima 9-5, acione o código 5065. Sente autorizado o 360 para Guarulhos. Conforme rota do plano de voo, decola pistão no zero, mantém para 2000 pés até a terceira milha, curva direita na Dael Leda Bridge. A rota é Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo tem o Zulu, Trize, após conforme a chegada lá no Guarulhos. 19-8 é o controle, 18-95 é a torre, 129 é o solo, e aciona 5065. Posição de parqueamento aqui a 04, o Gol 763. 763, correto cotejamento, portão 4, chame torto, para, bom puxa, pega o seu metro. Dá uma lei. solo o Tantra 18, Costa Leblon. Tantra 3858, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 3, 3858. Pausava da Giné, meia-três-no-zero, livrou na faculdade. Oxalé, meia-três-no-zero, livre táxi de Alfa Juliette para o portal meia. Alfa Juliette, posição é a meia, meia-três. Salvador, boa noite, Altran 3662. Alfa 3662, Salo Salvador, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette, portão 2. TAN 3662, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 2 do pátio 3, só confirmando. Alfa Juliette, portão 2 do pátio 3, do TAN 3662. Bem, estacionamento 1763, posição 04. Gol 1763, coordenador equipe de solo, chame para o táxi. Já chamei de táxi, 1763. taxi ao Gol, 1763. 4 horas de autonomia, Galeão, 179. Gol 1763, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 1183195, altímetro 1013. 7 vai via Índia, ponto de espera 10, chama torre 1095, 1763. Operador, muito boa noite, Gol 973, formação X-Ray, autorização, Galeão. Gol 973, X-Ray, confere, pronto para cópia. Pronto, cópia. Gol 973, autorizado para Galeão, nível de voo 360, saída da Eolia da Brit, rota Upper Zulu 10, após conforme rota no plano de voo, primeira curva à direita, decola da pista 10, transponder 5077, controle Salvador 119.8. Autorizado aeroporto Galeão, nível 360, na saída da Eolia da Brit. Boa, apresurou 1-0. Nível 360, decola da 10, curva à direita. Antena 5077, o controle Salvador 19-8, gol 973. Gol 973, rodejamento correto, reporte para posicionamento. 973. talvez ele não vai pro chamar o sol? Bom, 1096, autorizado táxi de Alfa Juliette para o portão 5. Alô, Salvador, boa noite, eu chamei a linha 3-1-0, conheço para recurso. Chanel 6310, informa que a informação em curso agora é a Yankee. Pronto pra cópia. Ok, da Yankee, vamos para a cópia. Chanel 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350, saída Puca, Jomo Caju, Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Aciona 5102, controle de Salvador, 1-1-9-8. 6310, está autorizado em Recife, 2-3-0. Você fala da 1-0, primeira curva em esquerda, Puca, Jomo Caju, Upper Whisky 8. Controle 198, responder 1-1-0-2. Está na posição 02. Oceaner 6310, só copia o livro de voo, por favor. 3-0-3-0. Oceaner 6310, cotejamento correto, reporte para o posicionamento. Vai reportar para a pushback. Poxa. Salvador, vou no nosso expresso, pronto para o estacionamento no 02. Gente, gol 1-9-3, coordenando com a equipe de solo, chama para o táxi. Está livre em coordenação, nosso expresso. voo 1973, pronto para o táxi, POB 124, autonomia 3 horas e 45 e o alternado é Campinas. Com 1973, livre táxi, seguir táxi Índia para o posto de espera da pista 10, quando lá, chame torre 18, décima 95, ajuste de altímetro 10, 13. E a Índia, lá no ponto 018, 95, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o 5218 da Trip, livrou pista, taxiway alfa. Trip 5218, livre táxi via Alfa Juliette para o remoto 5 do Pátio 3. Alfa Juliette, remoto 5 do Pátio 3, 5218. Salvador Roxane, 6310, puxa essa nave, portão 6. Roxane, 6310, coordena com a equipe de solo, chama para o táxi. 10, chama táxi. Roxane 6310, está pronto para neste destaque 147320, Natal. Roxane 6310, confirme, POB? 147. Roxane 6310, ciente, livre táxi via PAT, taxi para o ponto de espera da pista na 0. Quando lá, chame torre 1-1-8-95, altimetro 1-0-3. Positivo, 1-0-1-3, torre 1895, está 0-9-0-3-0-9-0.